Uma amostra de rocha basáltica repousa sobre o vidro espesso de um laboratório de conservação em Houston. Como a poeira cinzenta da Lua revela a colisão mais violenta do nosso sistema? A química dessas pedras documenta a destruição de um planeta primitivo e a formação de nosso satélite. Em dezembro de 1972, o astronauta Harrison Schmitt caminhou pelo Vale Taurus Littoral. Com suas luvas pressurizadas sujas de regolito, ele recolheu fragmentos escuros do solo lunar e os selou em bolsas de teflon esterilizadas. O silêncio do vácuo ao redor do módulo lunar contrastava com a importância daquele momento. Essas pedras viajaram quase 400 mil quilômetros através do espaço profundo até a Terra. Foi um transporte cuidadoso para preservar a memória física do sistema solar. Nos laboratórios controlados da Agência Espacial, os espectrômetros começaram a medir a exata composição daquele material. Os cientistas procuravam respostas definitivas para a origem do satélite, mas os números registrados pelos instrumentos não faziam sentido nenhum. A proporção de elementos químicos nas amostras escavadas não se encaixava em nenhum modelo astronômico conhecido na época. Os dados indicavam que a história de nosso satélite não era um processo calmo e ordenado. A análise daquelas pedras apontava para um evento físico de proporções planetárias. As evidências daquele impacto estavam escondidas à vista de todos por bilhões de anos. Antes da análise daquelas pedras, as lentes dos telescópios terrestres ofereciam três explicações clássicas para a existência da Lua. A primeira teoria sugeria que a Terra havia capturado um asteroide errante com seu campo gravitacional durante a juventude do Sistema Solar. A segunda propunha que o nosso planeta girou rápido demais enquanto ainda era incandescente. A força centrífuga teria ejetado um pedaço maciço do Equador diretamente para o espaço. E a terceira hipótese argumentava que ambos se formaram juntos. Eles teriam condensado pacificamente a partir da mesma nuvem de material primitivo. Mas os fragmentos escuros trazidos pela missão Apollo 10 contradiziam cada uma dessas premissas matemáticas. Se a Lua fosse um asteroide distante capturado pela gravidade, sua composição química básica seria completamente diferente da crosta terrestre. Se ela tivesse sido ejetada apenas pela rotação extrema do planeta, a mecânica orbital atual não bateria com as simulações matemáticas. E se ambos tivessem nascido da mesma nuvem de material primitivo, a Lua deveria ter um núcleo de ferro denso, exatamente como o nosso. As cargas sísmicas detonadas na superfície lunar para mapear o interior do satélite mostraram uma realidade estrutural bem diferente. O núcleo da Lua é minúsculo, ocupando apenas 20% de seu diâmetro total. Isso contrasta fortemente com os 50% do núcleo metálico terrestre. A resposta para essa anomalia estrutural maciça estava escondida na assinatura isotópica das rochas recolhidas pela tripulação da Apollo 17. A assinatura isotópica gravada no coração das rochas funciona como uma impressão geológica inalterável pelo tempo. Os espectrômetros de massa de alta precisão mediram a proporção exata de oxigênio vaporizando as amostras lunares. Em todo o sistema solar, cada planeta, cada lua e cada asteroide possui uma proporção única e identificável desses isótopos. A radiação e a distância do Sol durante a formação criam essas marcas permanentes na rocha profunda. Um meteorito que caiu das planícies de Marte tem uma assinatura de oxigênio totalmente distinta de um cometa originário do cinturão de Kuiper. Mas os dados impressos nas telas dos laboratórios de Houston revelaram um espelho químico perfeito. A proporção de oxigênio nas pedras da Lua é absolutamente idêntica à proporção encontrada nas rochas vulcânicas do fundo dos oceanos da Terra. Os números eram tão precisos que os geoquímicos precisaram recalibrar os sensores dos equipamentos, mas o resultado persistiu sem margem de erro. A Lua não era uma visitante que veio das bordas do sistema, nem um corpo independente formado no vazio isolado. Ela era feita da mesma matéria fundamental que forma o manto terrestre logo abaixo dos nossos pés. Essa identidade química inegável parecia resolver o mistério da origem compartilhada. A prova da nossa ligação física estava documentada em cada grão de poeira cinzenta estudado. Mas a identidade química criava um paradoxo físico intransitável nos modelos de formação planetários da época. Se a Lua é feita exatamente do mesmo material que a Terra, os instrumentos deveriam registrar a mesma quantidade proporcional de ferro em sua estrutura interna. O core terrestre é uma esfera maciça de metal superaquecido que gera o nosso campo magnético protetor contra a radiação solar. A Lua, no entanto, é quase inteiramente composta por rocha de silicato leve, flutuando no espaço sem um coração metálico significativo. Os cientistas precisavam explicar como um corpo celeste poderia ser quimicamente idêntico à Terra. Eles tinham que entender como esse mesmo corpo perdeu quase todo o seu ferro pesado no processo. A resposta exigia abandonar os modelos de formação gradual e olhar para a mecânica das colisões orbitais. E se a poeira cinzenta da Lua não for apenas uma extensão pacífica da Terra, mas o resíduo incandescente de um planeta inteiro que deixou de existir? Na década de 1970, os astrônomos William Hartmann e Donald Davis rodaram as primeiras simulações matemáticas focadas em impactos. Eles inseriram a massa da Terra, a massa da Lua, o momento angular do sistema e as leis da termodinâmica em computadores primitivos. Os dados processados durante semanas apontaram para um único cenário físico capaz de explicar a falta de ferro e a identidade do oxigênio. O sistema solar primitivo não era um ambiente estável de órbitas circulares. Um modelo tridimensional na tela do laboratório mostra dezenas de esferas rochosas cruzando órbitas caóticas ao redor de um Sol jovem. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, um desses protoplanetas em formação dividia a vizinhança orbital diretamente com a jovem Terra. Os astrônomos chamaram esse corpo teórico de Theia, um mundo primitivo com o tamanho e a massa aproximada do atual planeta Marte. As simulações mostraram que a órbita de Theia se desestabilizou devido à atração gravitacional crescente da própria Terra e do gigante Júpiter. O protoplaneta cruzou o escuro do espaço em rota de colisão a 40 mil quilômetros por hora. O impacto não foi um golpe direto no centro do planeta, mas uma colisão lateral assimétrica, em um ângulo de 45 graus. A energia térmica gerada pelo choque derreteu a crosta e o manto de ambos os planetas em questão de horas. O cole de ferro pesado de Theia afundou através da superfície líquida da Terra, fundindo-se de forma permanente ao nosso próprio núcleo metálico no centro do planeta. Isso explica a anomalia gravitacional e por que o nosso planeta tem um centro de ferro tão denso e massivo em comparação com seus vizinhos. Enquanto isso, a energia cinética do atrito planetário ejetou bilhões de toneladas de rocha vaporizada do manto terrestre para o espaço sideral. O material mais leve de silicato, desprovido de ferro, formou um anel incandescente de magma e gás girando ao redor da Terra ferida. Em poucos séculos, a força da gravidade aglomerou esses detritos difusos em uma única esfera de rocha fundida no vazio absoluto. A esfera de rocha fundida resfriou lentamente no vazio absoluto, formando a crosta sólida e esbuacada que observamos no céu noturno hoje. A teoria do grande impacto responde à pergunta fundamental gravada nas rochas basálticas guardadas em Houston. A poeira cinzenta da Lua revela um evento de escala planetária, porque o nosso satélite é literalmente construído a partir dos escombros dessa destruição. A identidade química dos isótopos de oxigênio existe porque a Lua nasceu diretamente da superfície desfeita da Terra primitiva. A ausência de um núcleo de ferro magnético tem uma explicação física clara. O metal pesado do planeta Theia foi engolido pelo nosso mundo antes da poeira orbital assentar. Cada cratera lunar iluminada pelo Sol é um monumento geológico silencioso. Elas marcam um mundo que foi destruído para que o nosso pudesse evoluir e abrigar vida. No nosso próximo episódio, investigaremos o lado oculto da Lua. Por que nunca o vemos da Terra? Descobriremos por que as forças de maré trancaram a rotação do nosso satélite, escondendo metade de sua superfície de nossa visão permanente. O remanescente daquela colisão antiga continua orbitando em silêncio no escuro entre as estrelas.